Fica aqui e eu depois vou. Mas. Eu acho que sim, vamos falar. 3, 4. Como é que isto se vê que está a gravar, Maria João? Deve dar os números para a frente, não é? Sim, está, dá para a frente, mas não tem cá mais nada. Pronto, deve ser. Está com a luz vermelha acesa, deve ser bom. Fica para vocês as duas, quando elas forem falar, eu venho cá trocar. Ah, nós passamos. Eu acho que posso começar? Sim, podes começar. São exatamente. Então, vou começar. Muito boa noite a todas as pessoas que vieram ouvir estas três convidadas muito especiais hoje à noite, mas em primeiro lugar queria agradecer ao Padre Tolentino, como sempre, com a sua generosidade a acolher tantas iniciativas do Movimento Internacional Nós Somos Igreja, da sua sucursal portuguesa. Muito obrigada. Agradeço também ao Movimento que me convidou para estar aqui a apresentar as minhas as três mulheres que vão hoje falar sobre mulheres e ambiente. Não por acaso, dois temas que se caracterizam precisamente por serem temas que se cruzam com todas as áreas do saber. E também não é por acaso que temos uma jurista, uma economista e uma socióloga que trabalham sobre ambiente. E eu vou então apresentar por ordem alfabética. Vou começar pela Catarina de Albuquerque, jurista, que é à minha esquerda, e mestre em Direitos Humanos, primeira relatora especial da ONU sobre o direito humano à água e saneamento, e tem feito, de facto, um trabalho fantástico nessa área, também noutras que eu vi, mas hoje vamos só centrar-nos nesta, e é também presidente executiva da parceria global da ONU, Sanitation and Water for All. Depois vamos ouvir a Kátia Sousa, que é licenciada em Engenharia Biotecnológica, depois fez um mestrado em Gestão de Empresas, mas doutorou-se em Economia no ISCTE, e é lá que também dá aulas de Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais, que são as áreas em que se especializou. Neste momento vai começar, talvez nos vá falar sobre isso, um novo projeto sobre reabilitação urbana para a melhoria do desempenho energético. Obrigada às três por terem vindo. E, finalmente, a minha colega, Luísa Schmidt, que, como sabem, também tem feito muitíssimo nesta área, socióloga de formação, investigadora principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e dedica-se a duas áreas de investigação principais, a Sociologia da Comunicação e Sociologia do Ambiente, que foi a área em que se doutorou. Depois coordena uma linha de investigação que tem muita força no ICS, Sustentabilidade, Ambiente, Risco e Espaço, integra também o Comitê Científico do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Tem uma vasta obra também e tem estes dois lados que eu acho sempre muito interessante, que é o da escrita e, por outro lado, o da ação, que eu penso que é uma característica das três convidadas. E numa altura em que tanto se fala na academia de outreach, que basicamente quer dizer, não é, os cruzamentos e as pontes e os diálogos com outras esferas da sociedade, e a Luísa também já o faz há muito tempo. Portanto, muito obrigada por terem vindo e por também cruzar os vossos saberes e transformarem-nos em prática. Catarina. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito boa noite e muito obrigada por me terem convidado para aqui estar presente hoje e para falar convosco. Eu sou jurista e, como sou jurista, não sei se é por ser jurista, resolvi, dentro deste tema mais abrangente, o ambiente, pensar, deixa-me cá falar sobre uma coisa que eu conheço. E algo, um tema sobre o qual eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, que é o tema da água e do saneamento. E, obviamente, que a água e o saneamento e a higiene, na minha opinião, está englobada no conceito, eu a englobo no conceito de cidadania, já vou explicar porquê, são direitos humanos, já vou falar também sobre isso, e que estão, quer dizer, que também fazem parte de um conceito mais abrangente, de um nível do direito, desculpem, a um ambiente saudável. E então, agora sim, por ser jurista, eu queria falar sobre a água, sobre saneamento como direitos, da perspectiva dos direitos humanos, e sobre a forma como estes direitos são ou não gozados e em que medida por mulheres e por raparigas. E gostava, por causa do tema da noite de hoje, gostava de, obviamente, vou falar sobre homens, não vou excluir os homens, mas vou explicar um pouco porque é que estes direitos são vividos de forma especial e de forma diferente por raparigas e por mulheres. E depois eu gosto muito de contar histórias, portanto, basicamente, não quero que ninguém adormeça, nós estamos a brincar, vamos ver quem é que é a primeira que consegue pôr aqui alguém a adormecer, não quer ser eu a ganhar o concurso, e vou contar algumas histórias. O meu objetivo da conversa é um bocadinho mais de sensibilizar para estas questões da falta de acesso à água e saneamento, que nós muitas vezes, e eu quando comecei a trabalhar para as Nações Unidas nesta matéria, o nosso instinto inicial, e muitas vezes as pessoas falam comigo e dizem: ah, mas isso é um problema da África, mas isso é um problema da Ásia. Não, é um problema do nosso país, é um problema dos Estados Unidos da América, é um problema de outros Estados-membros da União Europeia, etc. E onde é que se casa o tema das mulheres, bem, do ponto de vista jurídico, das mulheres e da água e do saneamento? Os direitos das mulheres, o direito à igualdade, o direito à não discriminação, são direitos humanos fundamentais. Da mesma forma que o direito à água e ao saneamento também são direitos fundamentais. O direito à água e ao saneamento são direitos mais jovens que a proibição da discriminação ou os direitos das mulheres. Há uma Convenção das Nações Unidas de 1980 sobre direitos das mulheres. O direito à água e saneamento foram explicitamente reconhecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas só em 2010. Podem me perguntar aí, mas porquê é que as Nações Unidas, que aprovaram a Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948, demoraram tantos anos para reconhecer a água e saneamento como direitos humanos? Eu fiz-me esta pergunta a mim própria e andei para aí a estudar umas coisas. E cheguei à conclusão de que na altura em que a Declaração Universal foi negociada, a água era tida como algo de evidente. Era, pelo menos era algo de evidente e era um dado adquirido pelos senhores, eles eram 90% pessoas de sexo masculino, pelos senhores que negociaram a Declaração Universal. Porque temos que nos lembrar, número um, que a carreira diplomática na altura era ainda mais elitista do que é hoje. Portanto, eram só determinadas pessoas dentro dos países que chegavam à carreira diplomática e ainda vivíamos num mundo colonial. Portanto, os representantes dos países, ou quem poderia ser representante do país onde os problemas de acesso à água eram maiores, pura e simplesmente não estavam à volta da mesa das negociações. E, como se isto não bastasse, a sociedade civil também não chegava às Nações Unidas. Enquanto que hoje em dia nós temos uma participação, que ainda não é ideal, mas maciça de organizações da sociedade civil nas Nações Unidas, naquela altura não acontecia. Portanto, não chegavam lá. Portanto, muitos destes problemas que talvez já existissem, ou por outra, que existiam seguramente e que complicavam o dia-a-dia de milhões de pessoas, pura e simplesmente eram tidos como algo de adquirido pelas pessoas que negociaram a Declaração Universal. É por isso que eu acho que demorou tanto tempo. As desigualdades sempre existiram e existem, espero que as coisas tendam a melhorar. Infelizmente não é isso que tem acontecido, tem-se agudizado, e as desigualdades de género, obviamente, muitas vezes são justificadas por determinados hábitos e costumes enraizados na sociedade, outras vezes até têm o respaldo das leis e acabam por limitar fortemente a participação das mulheres e das raparigas no desenvolvimento económico e no desenvolvimento social. Como eu estava a dizer, o acesso à água e ao saneamento são direitos humanos e quando a gente diz é um direito humano, nós pensamos, bem, é uma coisa assim muito esotérica, que está muito lá em cima e nós não lhe conseguimos deitar a mão. Mas não devia ser assim. A água ser um direito e o saneamento serem direitos tem implicações, do ponto de vista jurídico, muito concretas para os detentores de poder político, para os Estados, para os governos, para quem manda nos países onde nós vivemos. E o direito humano quer dizer o seguinte, quer dizer que a água deve ser acessível fisicamente, eu não devo ter que caminhar longas distâncias para poder ter acesso a uma quantidade mínima de água que seja suficiente para os meus usos pessoais e domésticos, número um. Tem que ser acessível financeiramente, isto é, eu não devo ser obrigada a fazer escolhas impossíveis e entre pagar a conta do hospital ou da farmácia ou do supermercado ou pagar a conta da luz, que infelizmente acontece. A água tem que ser de qualidade, o acesso às fontes de água tem que ser seguro e a água e o saneamento têm que ser culturalmente aceitáveis. E eu vou dar um exemplo. A água pode ser usada, o direito humano à água compreende a água para beber, mas também a água para a nossa higiene pessoal. Eu no Bangladesh, na capital do Bangladesh, em Dhaka, fui visitar uma comunidade de Dalits, como sabem é a casta mais baixa do sistema de castas indiano, que em teoria não existe no Bangladesh, mas na prática acaba por existir. E eles vivem numa comunidade e são 1000 e tal pessoas nessa comunidade em Dhaka e têm uma torneira para 1000 e tal pessoas. E se as pessoas querem vestir, se querem lavar, têm que se lavar em público à frente de toda a gente. Claro que se lavam com a roupa, mas isto, para mim, claro, além de ser uma óbvia violação do princípio básico de respeito pela dignidade da pessoa humana, também viola em concreto o direito à água, porque os termos, a forma de acesso à água para aquelas pessoas não é culturalmente aceitável. Eu visitei também um campo de trabalhadores na Tailândia. E isto é, já estou aqui a dar um gerinho sobre um tema sobre o qual quer falar, se tiver tempo, não é? Enquanto tiver tempo. E fui visitar um campo de trabalhadores da construção civil na Tailândia, porque eles moravam numa situação muito precária, etc. E tinham umas casas de banho lá longe das casas que eram umas barracas, onde eles tinham, e aquilo era tudo misturado para homens e mulheres. As mulheres, claro, que tinham medo de ir lá à casa de banho durante a noite. E eu às vezes perguntei, então onde é que se lavam? E tinham um tanque, tinham assim um tanque. E elas se lavavam. E eu disse, então, mas lavam-se como? Lavamos vestidas. E eu disse, e como é que fazem? Fiz uma conversa com as mulheres. Como é que fazem quando estão com o período? E há uma senhora que me diz, eu quando estou com o período, fecho os olhos para não ver as outras pessoas olharem para mim. E lavo-me, lava-se em público, à frente de toda a gente. Muito mal. Estes princípios genéricos que eu vos falei são muito bonitos. Claro que depois a isto acresce o princípio da não discriminação, da participação, do acesso à informação, estávamos há bocadinho a falar disso, e das transparências, isso tudo, mas o acesso ou a falta de acesso à água, ao saneamento e à higiene por parte de homens e de mulheres é vivido de forma diferente. Eu vou dar exemplos de problemas com homens para não pensarem que eu sou facciosa. Se calhar sou um bocadinho. Mas eu acho que nos afeta a nós de maneira diferente. Um problema vivido por 1000 milhões de pessoas neste mundo é a questão da defecação ao ar livre. E a defecação ao ar livre é um eufemismo para descrever a situação que mais de 1 milhão de pessoas de pessoas vivem todos os dias por não terem acesso a casas de banho. E então têm que ir procurar um sítio escondido atrás do qual possam fazer as suas necessidades. Acontece que para os homens, por razões que nós todas conhecemos, pelo menos fazer xixi é mais fácil do que para nós, e mais discreto, e fazem, os homens fazem isto com outra vontade, outra destreza que nós não temos, por razões fisiológicas, não é? E o que acontece em muitos países em que o acesso ao saneamento não existe, em aldeias, acontece que as mulheres que têm mais vergonha e medo de fazer as suas necessidades assim ao ar livre, esperam até ser de noite para saírem pé em pé da aldeia, para se irem esconder atrás de uma moita para fazerem o que têm a fazer. Obviamente que isto causa enormes problemas renais, porque elas estão o dia inteiro sem beber água para não terem vontade de ir à casa de banho, portanto, têm enormes problemas renais. E, além disso, têm medo de serem vítimas de violência física, incluindo violência sexual, quando deixam o aconchego da aldeia e vão para trás do arbusto. E uma ONG, que eu gosto muito, inglesa, chamada WaterAid, chegou à conclusão de que as mulheres eram mais picadas por cobras do que os homens. E não percebeu porquê. Porquê? Porque os homens, quando vão fazer as suas necessidades para trás da moita, andam assim, para afugentar as cobras. As mulheres vão pé ante pé para os homens não saberem que elas estão a sair da aldeia e que estão a ir fazer xixi ou mais do que isso. Portanto, esta questão da defecação ao ar livre e da falta de investimento em saneamento básico, que é um tema um pouco tabu, eu no meu trabalho para as Nações Unidas encarava sempre primeiros ministros, tudo. Quando a gente fala de saneamento, parece que é um tema muito privado e tabu. Se é privado e tabu, não faz parte de políticas públicas e também não faz parte de afetações orçamentais nos orçamentos de Estado, logo acaba por não existir. Muito bem, depois a questão da recolha da água, todos nós sabemos, não é, que é uma tarefa que recai principalmente sobre mulheres e raparigas. Eu lembro de estar a visitar uma aldeia no sul do Egito que tinha tido acesso a uma torneira dentro de casa. Elas mostravam uma torneira como se fosse um quadro do Picasso, e eu perguntei à senhora: então diga-me lá como é que a sua vida mudou desde que tem a torneira de água. E ela olha para mim a dizer: esta aqui não faz ideia do que é a vida. Diz-me: então, agora as minhas quatro filhas vão à escola e eu posso ir trabalhar. Porque as miúdas e a mãe, em vez de passarem o dia a apanhar água e a serem, a sujeitarem-se também a violência física e outra, giram a torneira e podem ir à escola, podem trabalhar, podem participar na vida política e na vida pública da comunidade. Depois, as mulheres têm mais acesso à água para a higiene doméstica e também para cozinhar. Eu lembro-me de entrar numa casa no Senegal, perto de Dakar, num bairro pobre, e a torneira, nunca tinha visto aquilo na vida, tinha um cadeado. E eu volto-me para o homem e digo: mas o que é isto para o dono da casa? O que é isto? Ah, isto é a minha mulher que gasta muita água. E então eu meto-lhe um cadeado. E eu volto-me para a mulher e digo: a senhora gasta muita água? Ah, senhor, não! Então tinha não sei quantos filhos, e os sobrinhos, e os sogros, e os pais, e os tios, e os primos, e tinha que lavar, tinha que cozinhar, e etc. E o homem não queria pagar uma conta de água mais elevada, bomba cadeada em cima da torneira. Depois, há um problema, que é o problema da menstruação. Eu lembro-me de estar numa ilha no Pacífico, chamada Tuvalu, que eu não sabia que existia, é do tamanho, um terço do país é a pista do aeroporto. Eu fui lá precisamente por causa disso, Luísa, porque vai ser Tuvalu e Kiribati, vão ser dos primeiros países a ficarem submersos pela subida do nível médio das águas do mar. E uma mãe dizia-me, uma coisa que fazia sempre em missão era ir ao supermercado ver o preço dos pensigénicos. E achei os pensigénicos muito caros, disse: mas como é que esta gente tem dinheiro para comprar? E perguntei à mãe: então, mas como é que a senhora faz? Tem filhas? Como é que faz para comprar os pensos? São mais caros em Tuvalu do que aqui em Lisboa. E a senhora dizia: ah, pois, isto é assim, das duas uma, ou eu tenho dinheiro para pagar a caminhonete para a escola, para a minha filha para a escola, ou tenho dinheiro para os pensigénicos. Para as duas coisas é que não dá. Obviamente que a miúda, em vez de estar a caminhar longas distâncias no meio da chuva e dos temporais e daquilo tudo, quer dizer, fica em casa, não é? Não vai à escola. Depois, nós pensamos que estes assuntos só tocam aos outros, eu vou muito rapidamente falar de um tema que nos uniu, a Luísa e nós e eu falámos muito sobre isso, a questão, por exemplo, da crise que nos afetou cá em Portugal e o impacto que isso tem no rendimento das famílias, que muitas vezes podem estar impedidas de pagar as contas da água. Eu visitei Detroit, nos Estados Unidos, por exemplo, em que a população diminuiu de 2 milhões para 700 mil e conheci mães que me diziam, eu cá em casa não cozinho nada que tenha arroz, porque o arroz implica um grande desperdício de água, porque a água evapora. A higiene menstrual, não sei se viram outro dia o Presidente Obama a falar do facto de os tampões nos Estados Unidos serem taxados como produto de luxo. Em França, até dezembro do ano passado, eram taxados como produto de luxo, 20% de IVA. Cá, tem um IVA de 5%. Mas agora, vi que dia 18 de março, o Conselho Europeu seguiu uma recomendação da Comissão Europeia que permite aos Estados-membros da União Europeia baixarem para zero a taxa de IVA para produtos de higiene, bem, de higiene em geral, quer dizer, papel higiênico, pensos higiênicos, essas coisas todas. E para terminar, eu não queria terminar aqui, bem, mas tenho, não é? O sem-abrigo, se pensarem um bocadinho para pensar, quer dizer, se pararem um bocadinho para pensar, eu digo sempre, imagine que sai de casa e antes de sair de casa bebe uns copos de água. E agora anda por aí por Lisboa e quer ir à casa de banho. O que é que faz? Entra num café e consome qualquer coisa. Um sem-abrigo não pode entrar no café e não pode consumir qualquer coisa, ou não pode entrar no Corte Inglês, porque não se sente à vontade e também porque lhe vão dizer ao meu amigo saia daqui. Eu conheci um sem-abrigo que infelizmente já morreu na Califórnia, nos Estados Unidos, que todos os dias eles moravam era um conjunto de tendas ilegais, não é? De pessoas sem abrigo que viviam em Sacramento, e ele construiu pôs uma tenda na qual pôs uma cadeira, na qual fez um buraco, debaixo da qual pôs dois sacos plásticos. E dizia-me, era para as mulheres terem dignidade para quando precisam de fazer as suas necessidades poderem estar num sítio fechado. E aquele homem todos os dias levava os sacos de plástico cheios de xixi e cocó na bicicleta e ia a uma casa de banho pública no centro de Sacramento e deitava o conteúdo dentro da retrete, puxava o autocolismo, dizia que limpava as mãos com água e limão e deitava fora os sacos plásticos. Obviamente que isto é uma questão de falta de respeito. Eu disse ao Governo dos Estados Unidos, ficou muito zangado comigo na altura, disse que o que estava a acontecer àquele homem era equivalente a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Eu posso falar de mais coisas, a participação do setor privado no abastecimento e alguns problemas, e as questões das alterações climáticas que têm um impacto enorme sobre todos nós, mas obviamente vão ter um impacto maior sobre quem é mais vulnerável e estamos também a falar das mulheres e das raparigas. Vou-me calar, está bem? Obrigada. Obrigada. Posso? Kátia. Okay. Obrigada pelo convite, Maria João. É um gosto estar aqui, muito obrigada por terem vindo participar nesta conversa, que acima de tudo espero que seja agradável para todos. Eu sou da economia e o ambiente é um bocadinho um tema esotérico na economia. Porque a economia, o que é que nós queremos? Nós queremos, como nos ensinam na faculdade, maximizar a utilidade e maximizar o lucro. Ponto. E quando falamos de ambiente, dizem, essas coisas esotéricas, mas isso não é para o pessoal, peço desculpa, sociologia, é mais para essas pessoas, porque o ambiente afinal não nos toca a todos. Não, é só a alguns, possivelmente. E a verdade é que com este pensamento, uma das coisas com que eu me deparei foi, bom, já que vou fazer uma apresentação sobre ambiente e sobre a mulher, eu tenho que refletir sobre isto, não é? E isso foi uma das coisas que me agradou bastante, foi colocaram-me a refletir sobre um tema que eu se calhar nunca tinha refletido o suficiente. E a verdade é que a economia não liga muito nem à mulher, nem liga muito ao ambiente. Portanto, eu hoje tive de fazer aqui um exercício e percebi algumas realidades um bocadinho assustadoras. A verdade é essa. Nós vivemos numa época em que as nossas necessidades são ilimitadas, em que utilizamos na nossa economia, a nossa economia funciona à base de combustíveis fósseis, Temos um modelo sustentado no endividamento. Tornamos mais vulneráveis a crises como a que aconteceu em 2008. E a verdade é que o nosso modelo de crescimento económico, assim como está, de lucro fácil, em que somos vulneráveis às modas dos mercados, não é? Quando se fala a quem nos empresta dinheiro, este modelo não é sustentável. E, portanto, significa que a economia, que deve estar ao serviço das pessoas, deve servir para melhorar a vida das pessoas, para encontrar recursos para que consigamos fazer o tal saneamento básico, não é? Não está. E, portanto, alguma coisa tem de mudar. E a verdade é que muita gente, não ainda a suficiente, tem vindo a pensar nisso. Na economia, alguns de nós debruçaram-se sobre o tema e foram para a economia do ambiente. No fundo, o que nós tentamos fazer é maximizar o lucro, maximizar a utilidade, muito bem, mas tendo em conta o ambiente, os limites do planeta, ter em conta a preservação dos ecossistemas, tendo em conta os riscos ambientais que determinadas atividades de produção e que determinados padrões de consumo acarretam. E, portanto, no fundo é um bocadinho isso que eu tento fazer no meu dia-a-dia, nas várias áreas pelas quais trabalho, nas quais tenho vindo a trabalhar. Há uns anos, esta parte tem-se vindo falar de uma coisa que é a economia verde. É uma coisa que fica bem, é giro, economia verde, de repente falei, economia verde é muito mais giro que economia, não é? Economia verde. E a economia verde baseia-se muito em tecnologia, inovação, tecnologias de baixo carbono, portanto, energias renováveis. Agora estou a começar um novo projeto na área da reabilitação urbana para reduzir as necessidades energéticas das casas. É tudo muito giro. E, mais uma vez, estamos todos entusiasmados com as nossas políticas ambientais e com as nossas políticas económicas para tratar do assunto e salvar o mundo. A questão é que, mesmo assim, não é suficiente. Então, a economia verde tem vindo a alongar-se um bocadinho para chegar à parte social. Portanto, a economia verde, no fundo, podemos dizer que é um sistema socioeconómico que o que quer, ou que tenta alcançar, é o bem-estar da sociedade, respeitando os ecossistemas, respeitando a capacidade de carga do nosso planeta. Portanto, é uma visão um bocadinho mais abrangente, já não tão limitada, porque queremos um lucro e a maximização da utilidade. Não, vamos pensar um bocadinho de uma maneira mais larga. E então andamos todos aqui entusiasmados com a economia verde. Só que há um problema. A economia verde, e é um facto inegável, baseia-se muito na inovação tecnológica. E isto pode ser bom para atenuar as desigualdades entre homens e entre mulheres, ou pode acentuá-las ainda mais. Tudo depende da forma como nós tratamos o assunto. Portanto, se nós economistas e nós decisores políticos, no geral, se andarmos todos entusiasmados com as políticas ambientais e com as políticas económicas de um lado para o outro, isto não vai correr bem. É preciso pensar nas políticas sociais, é preciso combinar estas três dimensões, é preciso integrá-las. Isto porquê? Estima-se que nos próximos 20 anos a economia verde possa originar cerca de 50 milhões de novos postos de trabalho. É bom? Só que cerca de 80% desses postos de trabalho são em áreas dos homens. Sim, porque nós temos áreas dos homens. Nós temos engenheiros. Não temos engenheiros, porque os homens é que têm aquele sentido prático, não são as mulheres, não é? As mulheres não. As mulheres são outras coisas, são mais sensíveis, digamos, não é? Dizem nós. E, portanto, se nós não tivermos isso em consideração, o que é que vai acontecer? De facto, vamos ter uma melhor economia, mais verde, menos emissões, é verdade, mas as desigualdades vão acentuar-se. E, portanto, quando nós olharmos, quando olhamos para a parte da economia verde, temos de pensar na economia verde e pensar qual é a sua relação com a mulher. E aí temos de pensar em três vertentes, creio eu. Temos de pensar na mulher como trabalhadora, não é? Temos de pensar, portanto, como mão de obra, temos de pensar na mulher como consumidora e temos de pensar na mulher como cidadã. E a verdade é que, quando nós começamos a observar ou a analisar cada uma destas dimensões, que acabam por estar interligadas, começamos a perceber que a mulher pode fazer muito e tem muito potencial na área da economia verde. Muito, tem um papel fundamental. E mais, eu tive a sorte de nascer no seio de uma família e num país, mas sobretudo no seio de uma família, onde tive pessoas que me disseram: tu vais até onde queres. Não é por seres mulher, não é por seres homem. Decide o teu destino. E é isso que eu faço. Eu não festejo o dia da mulher, ainda um jantar e pedindo aos homens todos que me ofereçam rosas e bombons. O que eu lhes peço é respeito e que não digam: eu também ajudo em casa. Não, digam: eu tenho de fazer as mesmas tarefas porque somos seres humanos. É, e eu tive essa educação. E muitas vezes estas questões do homem e mulher, num país como o nosso, às vezes são um bocadinho esquecidos. E não podem ser. Porque a verdade é que, olhando para a parte, nesta dimensão de mulheres trabalhadoras, a verdade é que nós, hoje em dia, existe uma segregação de género nas profissões. Nós dizemos as secretárias, não dizemos os secretários. Nós dizemos as senhoras da limpeza, não dizemos os senhores da limpeza. Não é? As profissões de senhora, professora, de preferência primária, porque as senhoras têm mais jeito com crianças. Profissões de homens, são os engenheiros, arquitetos, construtores civis. Não é? Eles é que sabem mexer nisso. Eles é que lideram isso. E não é verdade. Nós temos de ultrapassar esse estigma. Nós temos tanto jeito para ser engenharia, para sermos engenheiros, para fazermos casas como eles. Agora, claro, temos de respeitar as nossas diferenças. Eu não tenho tanta força, possivelmente, como a maioria dos homens. Mas consigo fazer o que eles conseguem fazer e eles conseguem fazer o que eu consigo fazer. Não é? Portanto, tem de haver essa parte. E isso existe nos países como o nosso. Não é? Não é só dizer estas desigualdades esbatem-se dando nos países em desenvolvimento condições para que as mulheres possam ter instrução. Não. No nosso país, na nossa União Europeia, é preciso dizer às mulheres que elas podem ir para setores que são neste momento dominados por homens. Certo? Na parte dos países em vias de desenvolvimento, obviamente que aí o caminho a percorrer é manifestamente mais longo, mas também tem de ser percorrido na parte do trabalho. A verdade é que, se nós tivermos uma economia verde, podemos dar instrução a essas mulheres, podemos dar acesso à educação. Para quê? Para que elas sejam mais independentes financeiramente, para que elas também possam tomar as suas próprias decisões. Okay? Portanto, esta é uma primeira dimensão. Segunda dimensão, a parte dos consumidores, do consumo. Bom, as mulheres, está provado, que são muito mais sensíveis às questões ambientais. Um homem vai ao supermercado e compra a primeira coisa que lhe aparecer. As mulheres, por norma, vêm a etiqueta, isto é ecológico, não é? O produto é orgânico, vamos comprar ali umas alfaces biológicas. Nós temos uma maior sensibilidade ao tema. E, claro, que se nós tivermos essa sensibilidade, quanto mais poder nós tivermos, mais pressionamos as empresas, mais pressionamos quem produz a produzir de acordo com as regras ambientais, tendo boas práticas ambientais. E, portanto, só por aí, e dado que nós somos responsáveis pela maioria do consumo que existe, claro que nós podemos forçar essa economia verde. É como se fosse um ciclo. Só que, infelizmente, muitas de nós não podemos. Porquê? De facto, temos que comprar, mas não temos essa independência financeira que nos permite fazer as escolhas. Terceira vertente, a parte da cidadã. Hoje em dia, quando falamos de decisores políticos, falamos, infelizmente, sobretudo de homens. Quem é que está em lugares de chefias nas grandes empresas, nos governos? Eu não sei, eu este fim de semana estava a acompanhar o debate do PSD. O debate não, o congresso do PSD. E fiquei incomodada, talvez por estar mais sensibilizada para este tema. Ui, tanta gravata. Isto incomoda. Precisamos de mais mulheres. Porque se nós tivermos mais mulheres a exercer o seu direito e o seu dever de cidadania em lugares de posições de decisão, então aí as mudanças ocorrem muito mais rápido. Porquê? Porque nós somos muito mais sensíveis a questões ambientais. E, portanto, nós quando nos dizem isto, ambiente não tem nada a ver com a economia, então a mulher, porque a mulher, claro que também afeta os homens, claro que sim, mas afeta muito mais as mulheres, porque as mulheres hoje em dia ainda sofrem discriminação. Eu posso dizer-vos pequenos exemplos. Eu quando disse a um colega meu que vinha cá fazer uma, vinha aqui estar hoje falar de ambiente e de economia, ele disse-me, ele é de economia, doutorado em economia, e disse-me, a sério, vais falar de quê? Fraldas? O impacto das fraldas no ambiente? E eu disse, porquê? Porquê fraldas? Sabe, os bebés, não é? Não querem usar as fraldas de banho. Ah, pois, os homens não mudam fraldas. Ou então, quando mudam, é porque estão a ajudar. Exato. E os Exato. Homens não podem ser incontinentes? Pois, não podem. Só as mulheres. Só as mulheres. Depois disse, bom, então vais falar do impacto dos pesticidas higiênicos, também é uma coisa. Infelizmente, este tipo de comentário ainda existe. Mais, outro exemplo. Eu estou a dar estes exemplos, porque são exemplos aqui que estão à nossa porta. Eu, em janeiro, fui fazer uma winter school no Porto, durante uma semana, fui sozinha. E a mulher de um amigo meu olhou para mim e olhou para o meu namorado e disse, tu deixas a Kátia ir sozinha? Eu devo ser uma mala, ou um cão, ou qualquer coisa que não tem vontade própria. E eu acho que esta questão da mulher deve ser encarada. Eu acho que o poder de alterar estas desigualdades está nas mãos das mulheres. Não está tanto nas mãos dos homens, mas está tanto nas mãos das mulheres, em cada uma das nossas casas. Porque, na realidade, eu acho que podemos fazer a mudança. Aqui, para depois ajudar quem está em países menos desenvolvidos do que o nosso. Para terminar, apenas gostaria de dizer que é fundamental nesta questão da economia. Quando se fala da economia clássica, se diz é que nós queremos ser muito objetivos, nós temos de ser muito objetivos, eliminar a subjetividade, é o que nós queremos. Nós, ao estarmos a tratar o homem e a mulher de formas diferentes, nós estamos a ser não subjetivos, mas sim objetivos, muito mais objetivos. Porque a relação do ambiente mulher é diferente da relação do ambiente homem, que também tem as suas características, que também tem os seus problemas, que também têm de ser tratados. Mas, sobretudo, construir, desenhar políticas que permitam ir ao encontro das necessidades daqueles que são agora os grandes desafios das mulheres, e muitas delas, de facto, este fim de semana pensei bastante sobre o assunto, são vítimas de coisas que eu vivi em realidades que hoje em dia nós pensamos pouco nelas, e não pode ser. Portanto, eu acho que a economia, no seu principal objetivo, que é estar ao serviço das pessoas, sejam elas homens ou mulheres, deve preocupar-se com esta diferença que existe entre géneros. É muito importante, e só assim é que vai haver uma transição efetiva para aquilo que tanto nós queremos, que é a economia verde. Portanto, obrigada. Então, boa noite, obrigado pelo convite. Viva, o meu colega que me convidou, estar aqui a falar sobre este assunto. Um assunto, eu tenho trabalhado muito as questões do ambiente do ponto de vista sociológico, mas de facto também nunca me tinha posto o problema das mulheres e do ambiente. Mais os jovens, sim, a diferença de geração, mas não tantas mulheres. E por um lado, ao pensar nisso, penso que é uma relação que é tão óbvia que eu não vou queria fugir aos discursos mainstream, aos dois discursos mainstream que articulam mulheres e ambiente. Um, que é um discurso ligado àquilo que nós podíamos chamar a retórica do bloco do ocultismo doméstico, que liga a mulher na vocação para casa, a mulher familiar, o lar, o buquê de flores, não é? Aquela relação da mulher cuidadora, cuidadora, extremosa, etc. Não é? Por um lado, há esse discurso mainstream, e há o outro oposto, que é o discurso feminista, e que se faz sobretudo contra os homens, não é? O homem é visto como feroz, competitivo, predador e abusador, preparado para a guerra e para a apropriação dos recursos, não é? E as mulheres, mais, serão elas que tratarão da natureza, portanto, estão muito mais preparadas para tratar da natureza e por isso têm mais vocação para organizar o mundo de uma forma melhor. Perante esses tais homens ferozes que só querem guerras e enfim, extrair petróleo, são elas que vão salvar o planeta. É muita linha das feministas, por exemplo, da Chienne de Garde, há um movimento muito forte em França e mesmo nos Estados Unidos e na Alemanha, de mulheres muito radicais e tendo por tema as questões ambientais. Portanto, eu queria fugir desses dois discursos. Por outro lado, também não posso deixar de referir no sítio onde estou o papel importantíssimo que as congregações de religiosas, leigas e religiosas, têm desenvolvido no mundo inteiro. Quer dizer, nós, quando isso, a Catarina sabe isso muito bem, aliás, eu sabia que ela vinha falar sobre a sua enorme experiência em si, portanto vou centrar mais sobre a sociedade ocidental, mas de facto a defesa dos direitos humanos, toda esta ligação das mulheres, portanto, da América Latina, aqui há tempo estava numa conferência onde um responsável da UNICEF falava das congregações, do papel que as congregações religiosas tinham tido na erradicação da poliomielite, porque foi através delas que se vacinaram as crianças todas. Outra, no Brasil, ainda recentemente, morreu uma freira americana porque lutava contra a ocupação das terras. Portanto, há aqui um papel, de facto, muito importante que é de sublinhar em África, nesses países, desempenhado pelas congregações religiosas. Portanto, a relação entre a mulher e o ambiente é, por um lado, óbvia, não é? De certo modo, como estava a dizer, como é universal, não é? Ela toca a tudo, da água, ao lixo, a todos os temas. Mas a dimensão que eu me interessava trazer para aqui hoje tem a ver com uma questão central na questão do ambiente, que é a questão do conhecimento. E aí, as questões ambientais, nós falamos delas, temos falado de uma maneira simples, o acesso à água, mas as questões são altamente complexas. Exigem um conhecimento, exigem um saber, exigem uma incorporação realmente que é de saber e que vai desde os hábitos cotidianos até à utilização das tecnologias, como a Cátia dizia. Não é? Portanto, implicam, de facto, desafios de conhecimento e de consciencialização. Ora, em tudo o que é, se nós vimos em tudo o que é, de facto, o lugar onde as grandes mudanças se dão, são essas, que é o conhecimento, que é a consciência, que é a capacitação, que é a comunicação, é aí que se faz as mudanças, não é? As mulheres têm tido um papel crescente no que diz respeito ao ambiente. E se é verdade, como dizia a Cátia, que continua a haver muitas diferenças a nível de várias profissões, o que é certo também é que há cada vez mais mulheres cientistas a trabalhar nesta área. E eu, por acaso, trazia aqui uns dados interessantes, porque mesmo em Portugal, por exemplo, nós temos o peso das mulheres, agora estou a falar em geral, no doutoramento realizados ou reconhecidos em Portugal, já é o mesmo, é 50% equivalente aos homens. Portanto, há aqui uma nota de otimismo e positivo, que de facto, cada vez mais mulheres cientistas a trabalhar em centros de decisão, a trabalhar na investigação, nas universidades, sobre o ambiente, não é? E com conhecimento alargado, tudo cada vez mais escolarizadas. Ser indiferente para as questões ambientais, se a lucidez vem de calças ou se vem de saias, não é? É notável este crescente número de mulheres que se têm destacado na ciência ambiental e no ativismo ambiental. E isso vê-se através dos nossos inquéritos, vê-se também através da população universitária, que, como sabemos, em Portugal já é superior em número de mulheres ao número de homens, eu penso que é 56-46, no caso português. E são cada vez mais informadas e se alinham até muito mais se não fossem ao mesmo tempo uns modelos promovidos mediaticamente, os modelos tão apatetantes, não é? Tipo Cristina Ferreira, aquela. Mas realmente também há esse lado, não é? Sim. Dessa promoção que apateta um pouco as mulheres. Mas mesmo nas sociedades em desenvolvimento, e porque a Catarina sabe isso muito bem, a alfabetização das mulheres tem sido crescente. E, por exemplo, todas as experiências de microcrédito são as mulheres que têm tido grande sucesso na utilização do microcrédito Noutro caso, por exemplo, a chamada Universidade de Pés Descalços, que foi aquele indiano Bunker Roy que criou, portanto era um indiano com muitas posses económicas e que decidiu criar esta Universidade de Pés Descalços. O que é que ele faz? Vai buscar mulheres em várias aldeias do mundo em desenvolvimento, do mundo terceiro mundo, chamado terceiro mundo, leva-as, dá-lhes formação na área de lidar com a água e lidar com a energia, porque o solar, portanto, temos aqui um potencial hoje enorme, que é a energia solar, que pode criar uma verdadeira revolução a este nível, não é? Estamos quase a chegar lá. E isso pode ser extremamente interessante, e por isso é que é tão importante a mulher estar ligada à tecnologia. E ele vai buscar essas mulheres, dá-lhes formação e em seis meses cria as engenheiras, e até prefere mulheres que não sejam muito novas, assim de uma idade, e são as engenheiras que depois voltam para as aldeias e que lidam com a questão da água e com a questão da energia. E isso são temas, é uma questão realmente importante. Por exemplo, o David King, que foi consultor do governo inglês durante os anos, ele dizia: uma mulher educada, portanto, investir na educação de uma mulher, aumentava o PIB. Portanto, ele fazia lá umas contas como economista, cientista das alterações climáticas e o desenvolvimento. Portanto, havia uma articulação direta entre o investimento na educação da mulher e o desenvolvimento do próprio país ou da própria região. E, portanto, voltando, portanto, isto é para pegar na ideia das mulheres como indutoras de mudança. A mudança é muito complicada. Eu costumo dizer, quando vou falar sobre as alterações climáticas, que é muito mais difícil a alteração social do que as alterações climáticas. Porque essa, sim, implica grandes alterações. Como é que se muda a sociedade? É isto que é muito difícil, e é isso que nós estudamos, não é? No Instituto, estamos sempre a lidar com esta questão. E há aqui um importantíssimo papel, porque, evidentemente, quais são os grandes drivers da mudança nas sociedades? A escola, evidentemente, a escola é extremamente importante, os mídias, os meios de comunicação social, importantíssimos, e depois, no tecido intersticial informal, temos um papel importantíssimo das mulheres. Nas sociedades todas, nesta e nas outras. E nesta onde nós estamos, das ocidentais, e nas outras, portanto, são capazes, e eu já vou dar exemplos de transmissão efetiva de conhecimento e de potencial para a mudança que as mulheres podem trazer. Se nós pensarmos, por exemplo, há um estudo muito interessante sobre os imigrantes portugueses em França, e a capacidade adaptativa das filhas daqueles imigrantes foi muito promovida pelas mulheres, porque elas é que estavam mais atentas a olhar para aquilo que era a modernização da vida daquelas francesas, que lhes diziam, sejam como elas, portanto, muito mais do que os homens daquela altura, não é que tenham deixado de ir, iam para a taberna, conversarmos com os outros, elas estavam em casa a incentivar as filhas, e isso criou uma grande mudança. Portanto, esse papel é muito interessante e é muito importante relevar. E voltando aos problemas ambientais, hoje as sociedades, nós estamos perante uma cadeia de alterações globais brutais, não é? Já se falou aqui das alterações climáticas, na demografia em excesso, não no nosso país, obviamente, que ela está em crescimento, mas em termos mundiais ela está em crescimento atroz, não é? Muito grande, em algumas zonas do mundo. Depois também as megacidades vão criar problemas gravíssimos, a escassez de água, a questão dos recursos, não vai haver recursos se os níveis de consumo se mantiverem e se expandirem como se estão a expandir. Porque, quer dizer, não é só dentro destas alterações globais ambientais, a questão da expansão do modelo da sociedade ocidental de consumo é absolutamente fatal para a pressão sobre os recursos. Porque é evidente que nós não podemos dizer a pessoas que viveram em economia de privação durante décadas, agora não chegam ao mundo do consumo. Podemos dizer isso aos chineses, aos indianos, a todos esses países que estão emergentes, dizer-lhes, não, aqui é o nosso, que não pode entrar por aí, porque isso é impossível, não é? E, portanto, seria preciso, em termos de recursos, ainda por cima com a máquina de marketing fortíssima que as sociedades de consumo têm, não é? Seria preciso dois ou três planetas, já estão feitas essas contas, portanto, não chega o que temos neste momento em termos de recursos naturais, por mais que a tecnologia e a ciência andem, porque é evidente que a tecnologia e a ciência têm andado muito do ponto de vista fazer as mesmas coisas com muito menos utilização de recursos, e por isso é que eu falava há pouco no solar, pode criar, de facto, aqui uma revolução a vários níveis e que estamos muito mais perto disso do que imaginamos. E todos os dias saem notícias sobre isso. Um fator muito importante para isso foi um investimento que o Obama, quando entrou há 10 anos, sei há quanto tempo é que ele entrou, criou um núcleo do Estado, tanto de cientistas, só para a questão energética. E, de facto, a questão energética é absolutamente central nesta mudança do mundo que estamos a assistir hoje. Agora, não podemos também esquecer, portanto, o que é preciso nesta mudança, um dado que é interessante, que as pessoas da China, da Índia, etc., estão a mudar a sua dieta alimentar. E, ao passar de vegetariano para omnívoro, uma pessoa passa a equivaler a 3. Portanto, não é só os nascimentos em quantidade, é a pressão sobre os recursos que cria uma simples facto que é a mudança da dieta alimentar. E, portanto, isso hoje coloca dois grandes problemas. Este que eu estava a dizer, das alterações ambientais globais, e depois um problema enorme que é mobilizar as pessoas para a mudança. Para uma mudança, aliás, que o Papa Francisco fala e explica muito bem no Laudato Si, que é uma obra notável, e essa mudança aponta para essa vontade humana. E a vontade humana é uma questão central altamente complexa. E depois ainda outra coisa, como dizia bem a Kátia, as soluções científicas e tecnológicas existem, mas elas estão sujeitas à sua compreensão e aceitabilidade e uso pelas pessoas. As pessoas podem ter ótimas tecnologias e não servirem para nada. Aliás, no outro dia dizia um colega meu que estuda muito a África, dizia, chega a Moçambique e vejo um cemitério de poços de extração de água com tecnologia que ninguém sabe utilizar. Que a transferência de tecnologia também deixa muito a desejar. E o que é que eles chegam lá? Vendem aquilo ao governo, às vezes pago pelo Banco Mundial, e depois aquilo fica ali porque não capacitaram as pessoas para saber lidar com aquela tecnologia. Portanto, a questão da tecnologia precisa da compreensão e da aceitabilidade. E a sociedade muda pelas consciências e muda pelas disposições das pessoas. E isso passa, sem dúvida, como eu dizia há pouco, pelo mídia e pelas escolas, mas as mulheres. E era este papel das mulheres que eu queria sublinhar aqui e que tem a ver com as casas, as vizinhanças, as relações interpessoais. O que é que eu quero dizer com isto? Olhar a mulher tem, de facto, uma maneira... Nós não somos iguais a eles, não é? Há um vórtice de comunicação, não é? Que... A mulher como vórtice de comunicação pode ser extremamente interessante porque, e pode ter um papel determinante na sustentabilidade das soluções e nas mudanças necessárias à crise ambiental. Se nós pensarmos no intrincado mundo que é a comunicação na vida das mulheres e a sua localização estratégica, portanto, as mulheres estão também mais em casa, não é? Elas decidem, tomam imensa... Estão na vida interstacial doméstica. Nós vemos nos estudos que foram feitos, até teses do ICS, em que, por exemplo, o iniciar a separação dos resíduos urbanos em Portugal, as mulheres tiveram menos importância nisso e ainda têm. São elas que são centrais nestas decisões. Portanto, estão muito mais fortemente também na vida escolar. Portanto, os filhos, quando chegam a casa, até do que aprendem, e aprenderam muito sobre a separação dos resíduos, é com a mãe que falam em primeiro lugar. É? E são esse interlocutor importantíssimo. Depois, também, são professoras. As professoras do primário e do secundário, aí a maioria ainda são mulheres, continuam a ser em vários sítios. Portanto, outro papel muito importante para a mudança. E depois o papel da vizinhança, dos bairros, das organizações locais, das paróquias, têm aí uma grande presença de mulheres. Mesmo que não seja visível, porque eu acho que as mulheres têm menos visibilidade que o homem, têm menos, se calhar, necessidade de protagonismo, ou menos capacidade de assumir esse protagonismo e de chegar lá. Mas, sobretudo, e volto ao princípio, elas já estão na investigação, nas universidades, nos museus, nas empresas, nos mídias. Portanto, já têm aqui um importantíssimo papel, embora, claro, ainda muito menos em termos de desfia, concordo completamente, em termos dos lugares políticos e das empresas, aí ainda temos um déficit, mas ele está em crescendo. estamos a caminhar. E nós, e de facto, quer dizer, quando nós pensávamos antes, o tanque de aldeia em Portugal era importantíssimo, não é? As mulheres tomavam grandes decisões das aldeias nos tanques. Isto também é descrito pelos nossos colegas antropólogos. As mulheres, de certo modo, continuam a ter o tanque, no, entre aspas, não é? Mas estão já nas escolas, nas universidades e na ciência. E por isso, eu julgo que este papel de dínamo, como é que eu deveria dizer, este contexto múltiplo de interação comunicativa, já vou acabar, é muito interessante pensarmos, e eu por acaso devo dizer que fui consultar os dados do inquérito que fizemos em 2000 sobre ambiente e outro que saiu agora, do International Social Survey, em 2012, e o que é que eu verifiquei? Em 2000 ainda havia uma grande diferença, tanto em conhecimento como em participação cívica, como em sensibilidade relativamente ao ambiente. As mulheres eram muito mais sensíveis à saúde, mas menos ao ambiente. Claro que o ambiente está articulado com a saúde. Mas hoje é equivalente. Já não consigo, fiquei frustradíssima, já não consegui ver diferença nenhuma de género relativamente a estes problemas, a estas questões do conhecimento, em Portugal, não é? Do conhecimento, da participação e da sensibilidade. Isto tem a ver com a educação ambiental nas escolas. E tem a ver com um papel muito importante que as mulheres foram desempenhando nos seus diversos contextos de vida, não é? De vida. E só... Já passei o meu tempo, desculpa. Já? Só para rematar. Portanto, esta questão da ligação casa-rua, sobretudo a questão dos resíduos e do abastecimento, acho que aí a mulher tem um papel decisivo, que entra e sai das casas. Se nós pensarmos, como há pouco diziam, que é preciso que a decisão sobre as compras, se nós pensarmos que um dos fatores essenciais é o desinvestimento num excesso de carne, não é? Da comida de carne, porque a carne, a produção de carne é altamente devastadora das florestas e da água e do solo fértil. Portanto, as decisões sobre esse assunto passam ainda muito pelas mulheres nos diversos países. Menos dos países nórdicos, não é? Onde os homens têm outra, já é outra escala. Mas aí são os dois, portanto, têm os dois muito mais essa noção. Depois, tudo o que tem a ver com o combate ao desperdício, que também é um tema hoje muito falado em todo lado, a questão da separação de resíduos, do não desperdiçar alimentos, da eficiência energética, apesar aí há de facto uma decalagem enorme. Quando chegamos à energia, as mulheres, há uma espécie de incapacidade hormonal, isso vi eu num outro trabalho, de compreender o que é esse mundo invisível da energia. E aí é preciso fazer um trabalho muito forte, porque é extremamente complicado para uma mulher, pelo menos nos trabalhos que nós fizemos, perceber esse mundo eu da energia. Eu acho que posso só... Sim. Peço desculpa. Eu acho que tem um bocadinho a ver com o facto de nós pensar, nós mulheres, nem todas, mas pensarmos um bocadinho, eu deixo com o meu marido. Sim, mas porquê é que deixa aquilo e não deixa outras coisas? Porque é complicado. É um problema interessante. E nós estamos também a desenvolver os produtos. Não, porque é um tema muito complexo, a questão da energia, mas chega-se lá. Quer dizer, agora depois são receptoras de informação e são transmissoras fundamentais e são ligadas a todos estes temas. A água, a saúde, o hábito cultural das mulheres muito mais preocupadas com o ar, que afetam a saúde, que afetam a saúde dos filhos e própria. Relativamente às alterações climáticas, tudo aquilo que tem a ver com o calor, com o frio, converge nos cuidados da casa, a partilha de transportes. O homem é muito mais, tem muito mais fetiche em relação ao automóvel do que a mulher, que vê o carro como um aspecto prático. Portanto, para o homem é uma questão de afirmação, de machismo e tal. Para a mulher não, é prático. Por isso, talvez estes novos transportes que vão chegar agora a Lisboa, não sei se já sabiam, não. São as combis, uma espécie de modelo africano. Estão a tentar, vão ensaiar esse modelo. São uma espécie de combis africanos, onde as pessoas, em vez de ser táxis, são táxis com 8 pessoas e as pessoas vão dizendo onde é que querem que as vão buscar. É um sistema muito mais inteligente de circulação dentro da cidade. Oxalá Lisboa vá para a frente. E portanto, isto é no mundo ocidental, no resto do mundo, ainda mais. A mulher é que vai buscar água, como a Catarina dizia, aqui há tempos dizia na semana passada, no dia da água, dizia um colega do técnico. Isto em Cabo Verde, A partir do momento em que se construíram as barragens, a vida das mulheres ficou muito mais facilitada. Porque deixaram virar. E dizia outro, mas isso tem imensos impactos na paisagem. Portanto, cá está a complexidade das questões ambientais também a termos que lidar com elas. Portanto, agora saiu um relatório da UNEP sobre as mulheres no front line do climate change, porque de facto elas são as vítimas, mas elas também são aquelas que podem provocar a mudança. Porque elas é que vão buscar a lenha, elas é que muitas vezes emitem o CO2, elas é que pegam em lixos altamente tóxicos para queimar e para cozinhar. Portanto, há aqui a questão, lá está, a questão do conhecimento, volta a ele, é central e por isso era isso que eu queria deixar um bocado para reflexão aqui, esta nossa capacidade, a capacidade que nós temos de chegarmos pelo lugar que ocupamos, a vários sítios, com esta componente agora, que é de conhecimento, que é de estarmos cada vez mais também no front line do conhecimento. E, também, por alguma razão, esta reunião foi organizada por mulheres. Muito obrigada às três, foi fantástico, penso eu. E agora temos algum tempo para 5 perguntas. Vamos começar.